Portal do Arrocha. Johnny Paredão, aquele abraço, Johnny. Agora tá com tempo pra me escutar. Agora diz que ama e que vai mudar. Eu sei que a cena é forte, vai doer agora. Arrumei minha mala, tô caindo fora. Você não percebeu, mas respirou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo. Bora, bebê. Minha mala é falsa, amor. Engola o choro, embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. Matar a sede de fazer amor, amor, amor. A mala é falsa, amor. Engola o choro, embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. Matar a sede de fazer amor, amor, amor. Diz que ama e que vai mudar. Eu sei que a cena é forte, vai doer agora. Arrume minha mala, tô caindo fora. Você não percebeu, mas desviou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquilo, amor, amor. A mala é falsa, amor. Engole o choro, embora